aqui no, na vertical da cabeceira 10, ok? Positivo, o senhor vai seguir estrada do Coco, chama no Traverso Norte da Torre, o Mike Papalima. Por algum 397 para posicionamento 23. Chegou no 397, está autorizado e chama para o táxi. Vai chamar para o táxi, o 397. Mike Serra Golf, desça para 1.500 pés, ajuste no 0 no 2. 1.500 com 2. O 1.260 no solo 02, livre à direita, chama o solo 1.2, 1.9. Livre à direita, 1.269 no solo, obrigado. Sim, flexionamento. Gente, o 35490, aguarde um minutinho para iniciar o pushback. Temos um Embraer da companhia que está na sua retaguarda. Aguarde um minuto. Entra lá. Fala, Gol 1260, livrou nossa escuta. Gol 1260, táxi em frente, chamante da Juliette. Chamante da Juliette, 1260. Oscar, Oscar Bravo, frequência livre. Oscar Bravo. Controle Salvador, bom dia, 1270. Estou mantendo 1260, perdeu o contato com o Recife. 270, desça para 4.000 pés, ajuste no 012. 4.000 no 012. Salvador, bom dia, está 3198, com a informação viva. Juliette e Alfa, no ponto espera 18.6 torre, o ajuste no 012. Seja autorizado o táxi, seria táxi Juliette Alfa, ponto espera da 10 torre, 118 decimal, 6, ajuste 012. 35490 autorizado, puxar acionar e chama táxi. Teve pushback, acionamento contra a táxi, 5490. O campo no sentido da 1735, o Mike Papalima, temos um traço agora para decolar da 10 com curva esquerda. Positivo, senhor, vai seguir como uma aproximação da 17, cruzar 1735. Afirmativo. American 980, for your information, have the helicopter Hobson 44, North Sector. Clear takeoff to runway 10, the wind is 100 degrees with 11 knots. The traffic is not interfering in your takeoff. American 980, roger, clear to takeoff, runway 10, thank you. O 35490 tem condições de acionar na posição? Tem um Boeing aqui para ingressar no gate 8? Salvador, é o Gol 1397, pronto para o táxi. 3 horas e 56, alterno Galeão com 142 a bordo. Gente, o Gol no 397 aguarda instruções de táxi. Gol no 1260, antes da Juliette. Gente, o Gol no 260 mantém a posição? Mantendo. O Gol no 397, copiado os dados, está sendo ultrapassado agora pelo Embraer da Trip. Siga o mesmo via Índia como número 2 no ponto espera e lá chame a torre. 118.6, ajuste a 1012. 118.6, vai aguardar o tráfego. O 1397. Felipe Navarro 55 no ponto de espera da rodoviária, pronto. Sim, ativo, Trips 9955, mantém o ponto de espera. Mantendo, Navarro 55. American 980, Bonnet 06, contact now 119.8. Mike Papa Lima, cruzamento do campo efetuado, prossegue agora dentro do litoral com controle de 109.8, bom voo até a volta. Tá, até a volta, 109.8. I have jumbo position, Juliet Alpha Mike Oscar. Mike 92, go direct jumbo, thank you very much. O Mike Papa Lima cruzou o campo, senhor, tá sobre o farol de Tapônia do litoral, quem dispersa, Veracruz. Gente, fique atento, a helicóptero sentido contrário está passando aproximadamente agora a Pituba. Positivo, vai ficar atento ainda no visual. O Romeu Fox Lima, confirme o equipamento? É Alfa CA 50, meu comando. Já vamos ao. A parte do Vitor Azul, da ciente do Mike Papalima, porém não visual. Gente, Mike Papalima passou agora o farol de Itapuã, aguarde transferência com a torre. Positivo, vai aguardar, vai ficar atento ao Mike Papalima. Mike Serra Golf, controle. Escuta. Incremente sua razão de descida para atingir logo 3 mil pés. Incrementado a 3 mil. Agora o meu foco tem no visual com mais de 4 para cima. Gente, após o cruzamento, chame a torre 18.6. Positivo, após o cruzamento, chame 18.6, o Romeu Fox Lima. Visual com o meu foco de pneu aqui, o mais Papa Lima, ok? Vou cruzar aqui por dentro da praia. 5490, 53 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 20, alterna Salvador. Gente, trip 5490, tá livre o táxi pelo pátio, Juliette e Alfa. E no ponto de espera da 10, chame a torre em 118.6, o ajuste é 10 no 2. Ok, próximo ponto de espera 18.6, obrigado, até já. O Bono 260, após a saída do ATR da trip, prossiga para o gate 8. Gente, após a passagem do trip, vamos para o gate 8, gol no 260. Fox Lima, meu cordial, bom dia. Muito bom dia, a intenção é pátio 4 direto? Pátio 5, BTA direto, autorizado. Pátio 5 direto da presente, reposta no solo controlado, vento 090 graus com 1-2 nós, 1012 no altímetro, no 0-2, Romeu Fox Lima. 1012, reposta no solo controlado, BTA, o Romeu Fox Lima. Trip 9955, decolado de Salvador, aos 1-0, chama o controle em 198, bom voo. 98, 9955, bom dia. Controle Salvador, trip 9955, na Gole, passando 1500 pés. 9955, contato radar, suba 380. Ciente, 9955, já está autorizado, curva direita. Ciente, trip 380, 9955. Gol 270, após pelo autorizado, 2000 pés, reporte localizado. Marcelo, segue, 2 mil pés, reportará com localizador. São 3198, autorizado 2 mil pés, número 2 na aproximação, reporte localizador. 2 mil, tente, reportará localizador, 3198. Alô, Vitor Quebec, Quebec, prossiga, bom dia. Center frequency 126.85. Control 2685 for receiving American 92. Controle trip 9955, solicita uma prova de ofito. Quanto a laje do Bangra Gol, ali mantém cabeceira 1-0. Quanto a laje do Gol, ali mantém cabeceira 4-0. Uno 397 ao Zuno 2 decola, 198 ao controle, bom voo. 198 ao controle, obrigado, bom trabalho. Controle, Salvador, é o Gol 1397 decolado. 397, contato radar, suba 360. 360, 1397. Solo controlado, Romeu Fox. Lima, considera Juno 2, frequência livre no corte. Romeu Fox, Trot Lima, até a próxima. Chame a torre 18-6. Bravo, 18-6. Salvador, aquele cordial bom dia do Papa Romeu Mike Serra Golf, passando para aí, pivô rotatória, visual com campo. Afirmativo, Mike Serra Golf, reposta na vertical da rotatória, 1012 no altímetro, 1-0, 1-2. 1012, reporta o Golf. Trip 5490, tem livre decolagem de pista no zero, vento 090 graus com 1-2 nós, o Trip 5490. Livre decolagem, Trip 5490. O Trip 9955 pega para o Fruto, está presente? Estamos tentando coordenar com o Recife. Quebec, Quebec, exceção é bata para o pátio da DEI. Está livre já acionado. Sente, então ingressa via pista, reporte livrando para a DEI. Para o passador, vem para Quebec, Quebec. O Romeu Foxtrot Lima na escuta. Papa Romeu, Romeu Foxtrot Lima ainda na escuta. Bom dia, Gol no 270, estabilizado, passando externo abaixo da base. Uno 270, tem pouso autorizado, pista no 0, 100 graus, com Uno 2 nós é o vento, 1012 no altímetro, no 0, no 2, Uno 270. Vem com 12, 1012, obrigado. Trip 5490, decolado dos Uno 4, 109.8 ao controle, bom voo. 109.8, obrigado, boa, até já. O Uno 270, apenas para informação, temos um tráfego que pousou agora há pouco num pátio que fica embaixo da final da 10, ok? Caso receba aí o, algum lote de transponder, a ligação de transponder é só um tráfego de helicóptero já pousou, ok? Tá, ok, obrigado. Após 20 minutos nesta proa, o senhor vai apurar o destino. O PQ Cente vai manter aqui a 250. Caso de falha após 20 minutos nesta proa, vamos voar direto Serra Novembra, papapá, Golfo. Para confeccionar aqui o plano. O que a gente quer, vai reduzir aqui para evitar o espontâneo. 1198. 3198, chame a torre 198, decimal 6. Obrigado. Controle a TP 5490. 5490, contato radar, subo a nível 200. Subindo 200. Direto Petrolina. Direto Petrolina, 52, obrigado. Lançamento, Julietinho de Bravo. Vive lançamento, reporte para descida. Bravo, reportará. Trip 9955, voe ao fim. Bom dia, Fito 7. Está 3198. 3198. Para informação, temos um tráfego, um Cirrus 4000 setor norte, não vai interferir na sua aproximação, vai pousar a sua cauda, ok? O TAM 3198, para informação de tráfego. Ave 87. Para a descida, o Juliette de Abraão. Descida em condições visuais, reporte cruzando 3 mil pés. Para cruzando 3 mil graus. Trip 9955, chame o centro Recife, frequência 1288, alterna 1260. 28-2-0, 9955, obrigado aí. 3-2-2, até a próxima. Bom dia. Que ele usou para cópia? Um dos Juno decimal 9. Acha pregos, decola da 17. A primeira curva à direita, 19-8 controle, 18-6 a torre. E o transponder é o 0162. Aqueles alunos chamem a torre, o acionamento, bom voo, até a volta. 3198. Livre pouso na 0, 3198. Táxi autorizado, Alfa e Índia, para o gate 3. Alfa e Índia para o 3, zona 277. Azul 4207 para cópia. Tá pronto, 4207. Teste, está autorizado, Santos Dumont, nível 360, decola da pista 1-0, com a primeira curva à direita, no perfil da subida da El, após da El Leda, após Leda, DCT Bidev, em Bidev, intercept a UP9857 até Porto Seguro, após a Pesulu 1-6 até Grufe, após a Pesulu 1-4 até Barbacena. O controle 119.8 e o transponder é o 5411. A zero para Rio de Janeiro, Santos Dumont. Sai na Dael, primeira curva direita. Após Dael, voa Bidev. Conheço, após Dael, voa Leda. Intercepta o Perusque 58, até Porto Seguro, depois eu fiz o número 6, Groove. 119.8, 5411 no transponder, azul 4207. Afirmativo, azul 4207, após Leda voa direto Bidev, intercepta o P9857, e após Groove, intercepta o Pesulu 14 até Barbacena e complete a chegada no Santos Dumont. Desculpe, rota conforme o plano, então só corrigindo aqui, após Leda, voa Bidev para seguir conforme o plano, 4207. Correto, chame pronto, vai puxar e acionar. Já, vai chamar já, 4207. Gente. Solo Salvador, bom dia, o TAM 3198, de voa direito, pescoço. TAM 3198, táxi autorizado, Alfa Juliette, o gate 1-0, seguindo a aeronave da Gol à sua frente. Alfa Juliette para o 1-0, seguindo a aeronave à frente, 3198. Passou 3000, Juliette de Abraão. Frequência livre. Afirmativo no solo 2-0, autorizado backtrack, reporte Ivano para Bata. pushback acionamento azul 4207. Gente, o 4207, temos um Airbus da TAM que está ingressando agora no pátio principal e o tráfego vai parquear à sua esquerda, o gate 10, após está livre, chame para o táxi. Bom dia, após o parqueamento do Airbus da TAM à nossa esquerda, está livre o estacionamento de uma táxi da 4207. Até daqui a pouco, Max, é a Golf. Sou Salvador, bom dia, para Papa Romeu, Whisky Bravo, Whisky. Whisky Bravo, Whisky, a sua identificação, desça para 4 mil pés, chegada mais. Ficou 4 mil na marcha, esse daqui, desse lado. César. 2645. Tudo bem, pode quando for para o táxi, bate o da lei 01 no cabo. Estimativo é Poti, ponto de espera, taxi Oscar, Victor, Índia, Juliette, apenas modificando o transponde para o padrão, ok? 0160. 0160, Victor, Índia, Juliette, no ponto de espera. Foi o B do Julie? Foi, Cabalho. Só trazendo o pessoal de volta, né? 5238 Centro. Autorizada a linha de decolar, pista no 7090 graus, com o 39, Victor, Índia, Julie. Autorizada a linha de decolar, Julie. Táxi 4207 1905, a bordo 3040, Campinas aberto. Colado, chama agora o controle 1098, bom voo, até a volta. Controle 1098, regresso de ouro. 6. E o ajuste é 1012. Pátio Juliette Alfa, vai chamar ponte pela da 1040-4207. Muito obrigado, bom 2002. Igualmente, a toda a tripulação. Obrigado. Alfa Golf Victor para descida. Desça para 060 inicialmente. Inicialmente 060 Golf Victor. Controle Alfa Golf Victor, vamos manter a presente proa ou a proa direto 90? Papapapá. Negativo, conforme orientado, 20 minutos a partir daquele momento, ainda faltam 9 minutos para livrar a área de aproximação e área restrita. Golf Victor, sim, a gente vai manter conforme as instruções, mas 9 minutos iremos aproar a Serra Navanda, papapapá, Victor. Azul 4207, além decola, pressão 0, vento 090 graus, com 129. Livre, alinhar e decolar, 4207. Afirmativo. É o trip 5490. Solicita subir e manter como final nível 160. Gente, aguarde coordenação. E aguardando. Iniciando 4207. Tô ciente. Reautorizado 60. Reautorizado 60, 5490, obrigado. Salvador, boa tarde. Bom dia, ainda. 4260. Autorização de tráfego para Recife. Informação é a Lima. Bom dia, Gona 260, está autorizado o Recife, nível 390, via Peruísque 58, decola da 10 com a primeira curva à esquerda, subida Pouca, transição Caju, controle 119 decimal 8 e o transponder é o 5406. Autorizado Recife, nível 390, a Peruísque 8, decola da 10 com curva esquerda na saída Pouca, transição Caju, controle 19, 8, 5406 no transponder, gol 1260. Correto, gol 1260, chame quando pronto no gate 8. Chamaremos quando pronto para a bucha de acionamento, 1260. Gente, confirmando, prossegue para Salvador? Afirmativo. Acione 0121. Senhor Salvador, muito boa tarde, bom dia, Azul 4207, decolou. Azul 4207, contato radar, suba ao nível de voo, 360. 360, 4207. Whisky, Bravo Whisky, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, livre LS, esse Bravo Whisky. Lima, uniforme Zulu. Confirme, por gentileza, procedente, pessoas a bordo. São dois a bordo, procede fazendo apontar o Lima de Brasil. Azul 4207, pode aprovar da Elda presente? Autorizado. Muito grato, 4207. Taxi Oscar, lei 12 no altímetro, no 0 no 2.